Bruxo, bruxo, bruxo, tô mixta na... Bate na palma da mão! Começa o show, bruxo, bruxo, tô mixta na área... Bate na palma da mão todo mundo aí! Bruxo, bruxo, tô mixta na área e vai começar o show. Joga o bracinho pra cima! E doida! E doida! E doida! O show do bruxo começa agora, Lari! Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal! Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal! Sal, sal, sal! Quem é de bonito, dá de sal aí, gente! Sal, sal, sal, sal e dá de sal! Sal, sal, sal e dá de sal! Eu quero sentir a pressão! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga o bracinho pra cima, todo mundo! Joga na pressão! Joga na pressão! Dispara o bagulho doido! Só quem sabe canta, vai! Eu também, bebê! Vem com o bruxo, vem! Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Só que é do Paissandu, que é do Rebo, vai gritar bem forte pra mim! Vai, malvadão! Tomix é foda, ele bota na pressão. A menina tá chamando pra ir de malvadão. Tomix! Pegou fogo! De revoada grande, agora o pai tá enjoado. Arrasta pro lado que pra cima tá lotado. Eu vou fazer um storyzinho pra mostrar meu kit novo. Você dança assim comigo? Sal, sal. Vem de ladinho que eu te ensino. Pode vir! Fala comigo, pra valer. Só eu e você. Se gosta você pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos. Faz o chapéu do bruxo, todo mundo lá em cima. Faz o chapéu do bruxo, quem tá feliz nessa parada. Faz o chapéu do bruxo pro Tomix e postar no Instagram agora. Faz o chapéu, faz o chapéu, faz o chapéu, faz o chapéu. Faz o chapéu do bruxo aí, bonito. Arromba, vamos pro Atalaia. Atalaia é o caralho. Eu venho pro Vera, curtiu o Tomix. Eu venho pro Vera, curtiu o bruxo. Atalaia é o caralho, eu vou com o bruxo pra Austrália. Pra Austrália, com bruxo pra Austrália. Com bruxo, eu vou com bruxo, eu vou com bruxo pra Austrália. Atalaia é o caralho, eu vou com vem, bruxo vem. Pra Austrália. Com bruxo pra Austrália. Vão projeto, se ajuda comigo, bora vão projeto. Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada. E o mais importante é Chiquinha de água. Água, caralho, água, água. É o curso do momento. Na cidade modelo, muitos estão querendo vaga. Só quem passa as maluquinhas. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vaga, só quem passa as maluquinhas. Ei, então. Pode cantar pra mim já. Duvidas, só vocês que estão felizes vão cantar agora. Um pouco tesão, encontramos na cama. Nem tem hora pra chegar em casa, levanta a mão também que eu quero ver bem. Vai, vai, vai. Quem é de Santa Maria? Quem é de Nova Timoteo? Grita pro Tumix. Vou gritar pra um mundo ouvir que te desejo. Você é meu DJ perfeito. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par. Bota a mãozinha pra cima quem tá solteiro nessa parada que eu quero ver. Só quem tiver solteiro, só quem tiver solteiro. Joga a mão pra cima, todo mundo assim, ó. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na... Que é do Paysandu! É bicolor, é bicolor. Quem é do Remo, levanta a mão também pra mim, quem é do Remo! Quem quer ganhar o chapéu do bruxo, levanta a mão também! Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Aí! Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é... Prepara pra explosão! Quero ficar com você. Um, dois, três, já! Quando lembrar da gente... Pra fazer aquelas coisas, sabe que o roqueiro é quem te deixa. Vem, vem, vem, vem. Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, e cê vai querer. Eita, Renan! Beija, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou. Quem tem muito dinheiro pra gastar aqui, levanta a mão que eu quero ver, rapaziada! Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. Se acha que eu vou dizer não, não, não, não. Sai do chão, bonito! Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Que momento é esse, meu Deus? Chama o teu vulgo malvadão. É agora com fone, bota com fone. É agora com fone, bota com fone. É agora com fone, bota com fone. Vai do mix. Bota com fone, bota com fone. Bota com fone, ela vai sofrer. A noite inteira vai sofrer. A noite inteira vai sofrer. A noite inteira acima de tudo. Só quem tá chapado, levanta a latinha pra mim, por favor. Só quem tá muito doido. Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta a latinha pra mim aí, porra! Pablo Escobar. Tomis! Vem, vem, vem! Tinha lá em cima. Vem com o bruxo, vem com o bruxo, vem com o bruxo, vem. Fica do cabelo cacheado, da cor do pé. Pode vir, bebê, vem, vem. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou num quarto olhando seu retrato. Vem que tá pegando fogo o bagulho. Fogo no passado, beijos e abraços. Pegando fogo. Te amasso. Que contar um relato. Nós dois pelados dentro do carro com vidro fechado. Sai do chão. De lado, de quatro. Paramos e sente a fúria do meu amasso. Eu sou o mestre dos barcos. Quem foi que curtiu Salinas? Solteiro, levanta a mão. Quem é que tá solteiro aqui? Levanta a mão pra mim também. Só quem tiver solteiro, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, no escuro, escuro, escuro. Eu quero que todo mundo acenda o seu celular. Todo mundo acendendo a câmera do celular aí, rapaziada, assim, ó. Acendendo o isqueiro também nesse momento, aí vai. Para. Quem tá solteiro, sai do chão. Isso que é vida, dançando todo dia. Acorda pelado, com você do lado, que o nosso amor nunca viria. Tem vida melhor, não tem? Isso que é vida, dançando todo dia. Acorda pelado, com você do lado, que o nosso amor nunca viria rotina. Peitinho pequenininho, na bunda grandona. Peitinho pequenininho. Vai no chão, cavalona. Vai. Esse é o Biel Pitis que vai te passar a visão. Vai essa cavalona. Vai essa cavalona. Vai essa cavalona. Vai essa cavalona. Vai essa cavalona. Vai essa cavalona. Vai essa cavalona. Peitinho pequenininho, na bunda grandona. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aqui no Vero? Só as mulheres que estiverem solteiras, bota a mãozinha pra cima. Só as mulheres solteiras, bota o bracinho pra cima. Só as mulheres solteiras! Tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira. Me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Tô solteira agora. Quem? DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piranha. Vem pira, vem pira, tá solteira, vem pira, vem pira. Eu sou o bruxo. Seus escudos, mas a força é demais. Bora mandar abraço pra galera aqui, Renan. Família Souza, Folhagem, Jerônimo Dela, Renato Pop, R-Vox e Projetos. Que a noite eu oro, peço para Deus. O bruxo. Perfeitos momentos. Perfeitos momentos, quando juravas amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ontem? Ainda ontem insisti em te ligar. Só quem sabe canta, vai. Por que não atendi? Só vocês! Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? O meu amigo já morreu e a primeira dama, ser eterno que vou, Jennifer! Hoje ilusão! Faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão. Obrigado também, sapatão. O mestre lá de Santa Maria, Nilson Bala, o Anderson CR, Diana, Paola e a minha amiga Chiquinha. Só que vai amanhecendo, o bagulho doido, joga a mãozinha pra cima, joga lá pra cima, joga na pressão, joga lá pra cima, na pressão, é lá pra cima, na pressão. Era encostando o bailão, trouxe um bolo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Espino lança, quem bebê? O Tommy se vai tocar. Eu sou Espino lança, o bruxo. Evoluiu, agora é internacional. O Tom Mix se toca essa, as bandidas passam mal. Qual é a parada? Evoluiu, agora é internacional. Família Nariz, espergonhoso, meu irmão, nervoso. Solo mala queima John. Eita, nariz nervoso. Solo mala que quegou. Estúdio, mini matriz. Lá de Paragominas, aguardando o anjo Madison. Prepara que o pai tá chegando em Paragominas hoje. Eu sou o bruxo. Inara Anjos. E aí, minha amiga Inara Anjos. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Explode! Vai fogo! Bracinho, bracinho, grita! Prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Hoje prepara. Mugaçu, Pepe do Balneário do Velho, tá junto com o Tomix. Obrigado pelo carinho, obrigado toda a organização. Alô, Vivi. Alô, meu parceiro Cadu. O homem da divulgação lá em Peixe Bom. Uma perguntinha aqui. Quem tá tomando cerveja, levanta a mão pra mim, por favor. Só que tiver tomando cerveja, bota a toalhetinha lá em cima, na moral, com toda humildade. Só quem vai pro show do João Gomes, levanta a mão, levanta a latinha. Lá vai fogo. Quem é que tá porre? Quando tá porre, liga pra ex, levanta a mão que eu quero ver nessa parada. Quem é que tem um amigo que quando tá doido, liga pra ex aí, aponta pra ele, que tá aí do teu lado. Aponta pra tua amiga também, que liga pro ex quando tá doida. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Tomis, tu não me merece. Charinha também tá junto comigo, os demais. Sua mesa, tropinha, nova Timoteu, todo mundo comigo. Eu escolhi a farra, eu parei não. Fabinho, hein? Eu tô chegando, prepara seu coração. Assim, ó. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Não. Cê vai beber, vai chorar. Chama. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai. Ai. Tom Me liberando sonzão pra você. Que é, bebê? Cê tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. O nome merece. O jogo virou, hein? Mas o jogo virou. Revertendo a situação. O bruxo. Eu parei não. Eu tô chegando. Bota a mãozinha pra cima e pode cantar pra mim assim, ó. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar. Bora, vai. Eu quero que vocês cantem bem alto. Quem sabe canta bem alto pra mim. Pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Joga pra cima quem tá feliz. Vem, manda logo de beijo. Quando se beija, acabou com a saudade. Enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. E aí, meu divulgador? E aí, Cadu? Meu. Cadê minha amiga ela, hein? Cadê a ela, hein, Renan? O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Bora estar saqueiro. misturar. Isso aqui vai pra galera que gosta de vaquejada. Teu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. A gente já fez, foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Ele só quer te tirar de tempo e não tá nem aí pro que tu tem no coração. Baby, eu não tô na de brincar de sentimento. Quem é que tá apaixonado por alguém? Levanta a mão aí que eu quero ver, gente. Quero te levar pra beber um ano no centro. Vamos para a praia tomar caldeira. Então, o Jerison, o Marinho, o Júnior, o Malandrão e o Já Morreu. Preciso de um... Toda a galera de fronteira comigo. Tempo passou e eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou. Muito obrigado também, o Vitinho, o Rominho e toda a diretoria. Cheio de pensar em mim. Tanto em desencontros na cama com outros, pensando na gente. Que tontos, que loucos. Larga tudo e vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. Aí tu fala assim pra ela, ó. E você topa hoje vira minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele. Vai expulsando ele logo do coração. Ei, Cadu! E você topa hoje vira minha vaqueira. Me apresenta. Deixa de besteira, mete um bloque na fora e vai expulsando ele logo do coração. Ai. Nosso som é massivo, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. O amigo Schmidt, Schmidt Lemos, Romim, diretoria, o Dialisson e a galera da Cubitiba. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu. Vai dançar assim pra mim, se jogando pra cima. Vamos juntos, já amiga. O piseiro vai provar. Vai dançar assim pra mim, se jogando pra cima. Vamos juntos, já amiga. O piseiro vai bombar. Que bonito! Se o som é massivo, você vai gostar. O piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. E sempre tinha um imperador. É o novo som de paredão. Eu sou o bruxo. O nome da bala é Volta, rapariga. Que já não aguento mais viver sem você. Vem na pegada diferente, bicho imperador. Vem comigo, bebê, vem, vem, vem. Ou aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia. Hoje tu vai pro cabaré. A mulata é gostosa, ela é profissa demais. Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente. Mexe até com a tua mente, como ela já pega. Volta, rapariga! Volta, rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, bebê. Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim. Sabe de imperador, papá. É som de paredão. Bruxo. Fala pra mim. Eu me entrego ao seu jeito. Você se entrega, bebê. Eu me entrego ao seu amor. Com esse jeitinho. Com um rosto tão lindo assim. Vou você me apaixonou. Isso aqui é pra ti, Cadu. Agora que toco em ti, eu quero ver você, já é. Abro os olhos, não lhe vi, se sonhei. Você foi com o anjo do amor, foi tão bom. Foi tão bom. Mas com teus olhos. Mix, mostrando mais uma vez um show. Fala pra mim. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Fala do teu sentimento, Chiquinha. Aquele sentimento, de momento, não levou a nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sim. Só quem sabe canta. A saudade que me vocês ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem. Muito obrigado também, Van Projetos. Nilson Souza, DJ Dan. Fechado com quem? O Bruxo. Joga esse bracinho lá pra cima, só quem tá feliz. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. E o teu coração, bebê? Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Eu quero filmar pra botar lá no YouTube, pra botar lá no Instagram. Nesse momento eu vou filmar tudo aqui no Vero, vai! Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Só quem sabe vai cantar. Mas veio você. Quem sabe vai cantar aí? Que é o amor. família, toda a massa diretoria tá junto comigo também, valeu! Juntos está, não tinha o direito, mas vou aceitar. Cidade. Junto o Prato também, lá de Tracoateira, tá junto comigo. Acabar. E agiu! Joga esse bracinho lá pra cima, vamos botar na pressão! Botar na pressão, vai! Ai! Oi! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Toda a galera de Bragança também tá aí comigo. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Alô, Melo! Quem vai amanhecer muito doido no Atalaia quando sair daqui, levanta! Que tem muito mais. Vem, vem. Pega fogo, Vero. Tombe. Vai, fogo. Salinas, o Anderson CR. Me atende. A que vontade de tacar o celular na parede. Acorde o sinal, deixe seu recado. Acorde o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Acorde o sinal, deixe seu recado. Acorde o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só os cara doido joga a mão assim. Sal, sal, sal, sal. Só quem é cara doido joga pra cima e porra. Vai meu bruxo. Deixa comigo. Vai meu bruxo. Vai meu bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Vai DJ. Vai, vai, vai. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só os cara doido joga som. Aí vai DJ MT. Esse é o DJ Paulinho. Muito obrigado também, meu parceiro Jackson Top. Tá junto comigo os caras que arrebentam. Obrigado, meus DJs. O cara que faz a onda aqui, meu irmão. O bruxo já chegou pra diferenciar. O bruxo já chegou pra diferenciar. Vai! Ah, vai, fogo! Super! Toma do caqueado! Toma do batidão do caqueado no batidão! Veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo, fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, a caixa tá dando. Game de pressão. Vai pro show. Ei, Tom Mix, bota pra doidar. Ei, Tom Mix, bota pra doidar. Bracinho pra cima quem tá chapado nessa parada e quer endoidar hoje. Bota o bracinho pra cima quem tá muito doido e bora endoidar, bruxo! Ei, Tom Mix, bota pra endoidar. Ei, Tom Mix, bota pra endoidar, doidado. 5, 4, 3, 2, 1. Disparo! Vai botando na maldade, o Tomix vai tocar. Oh, você, o meu coração que... Explosão total no velho! Mas não consigo DJ, te esquecer. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. O Whindersson Show tá junto comigo, tá fechado com... Eu sou o bruxo. Eu vou botando no... Como é que é? Fala de novo, bebê, que eu não escutei. Eu vou botando na tatia que tu pede pra não parar. Eu vou botando na tatia que tu pede. Fala pra mim. Para. Não para não, oi. Não para não, oi. Não para não, oi. Não para não, oi. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra, bota fogo. Bota fogo nessa porra, vai. Essa porra, o bruxo não tá tocando, ele tá dando. Obrigado, Marquinho de Santa Maria, a primeira dama. Lola. Aurilene também. Lola. Ele tá dando. Tá com o bruxo, pode crer. Lola. Ele tá dando aula. Tá doidinho pra ver o seu piscinho no peito. Doido pra conhecer a sua vida. Me disseram quanto outra, você tem mais jeito. Chama o teu fogo malvadão. O povo quer Lari na frente, é isso mesmo, é? Lá vai ela, então! Tropa da cura. Cucuturu. Tropa da cura. Coronel. Tropa da cura. Tu vai me pagar o dia que tu faltou. Tropa da cura. A tropa da coronel. Trajado de goca, ela joga na cara. De trem abusado, ligando pra nada. Dizer que te come, te deixa molhada. Te dá uma salva. Meu parceiro Carlinho. Piranha. Você, Carlinho. Cachorra ninfeta. O David da loja Power Cell. Brota na. Lá de Capanema. Toda princesa. Um abraço do. De Maria Gay. O papai é santa, a mamãe é santa. Mas na Coro City, tu vira piranha. Ela abafa um lança, depois se arreganha. Se tu quer piroca, então toma, toma. O fetiche dela é fuder na onda. Então desce o uísque. Vai transar doidona. O fetiche dela é fuder na onda. Então desce o uísque. Vai transar doidona. Laruca, laruca, no camarote, eu tô bebendo a vontade. Aí! Laruca, traz a maquininha que hoje eu passo. Traz a maquininha que hoje eu passo. Senta, senta, senta concentrada. Fica concentrada. Você quer sentar concentrada. Fica concentrada. Traz a maquininha. Agora é sarra, sarradinha. Namorar não pode. Sarra, sarradinha. Namorar não pode. Nosso sentimento é só um gungum de pagode. Agora é sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarradinha. Namorar não pode. Sarra, sarradinha. Namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Nosso sentimento. Falou, Tadinho! Agora é sarra, sarradinha. Namorar não pode. Sarra, sarradinha. Namorar não pode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Nosso sentimento é só um grupo de pagode. Prepara que a mãe vai quebrar tudo agora. O meu fotógrafo número 1. Eu sou o bruxo. Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver. Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer. Quem gosta de som, do motivo, levanta a mão aí pra mim, todo mundo vai, vai. Tá de tapinha, bruxo. Te prepara. de prata de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos, comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto. Quietinho no seu canto. Eu tô de longe, mas tô vigiando. O bruxo. Ai, que tá, mas tá aí na peça. Passou de 18, qual que é? Yeah. Passou de 18, passou de 18, tu vai tomar vacina. Passou de 18, qualquer. Todo mundo fazendo o chapéu do bruxo lá em cima. Que nesse momento eu quero postar essa imagem lá no Instagram da galera de Bonito fazendo o chapéu do bruxo bonito lá em cima. Quem tá com saúde, quem vai tomar a vacina, quem não tomou a vacina ainda, quem é do Paysandu que tá feliz pra porra hoje, tá no G4. Eu gostaria que todo mundo fizesse o chapéu do bruxo. O chapéu do bruxo agora pra postar lá no Instagram. O chapéu do bruxo, vai lá bonito, faz o chapéu bonito, chapéu do bruxo, agora faz melhor, joga pro lado e bruto, chapéu, joga pro lado e bruto. Tá, entendi, 3 da manhã me chamando. O cara ligou 3 da manhã pra ela, esse desgraçado tava muito doido no sal. Quando a gente tava junto, você só vacilava. Sacaneou a mulher e agora tá correndo atrás dela e ela manda pra ele assim. Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai. E aí, Márcio, representante da Barrolândia, Santa Maria, tá junto. Tu só lembra de mim quando tu quer transar. Amava. Sai do chão. Gente, temos chapéu do bruxo pra você aí, ó, ficar bonitão nesse verão, finalzinho do verão. Chapéu do bruxo, só você chegar aqui do lado. Chega que ainda tem, vem. Saudade porra nenhuma, deixa de história, mandar mensagenzinha querendo me encontrar. Produção, deixa tudo no escuro, ir aí, vai, tudo no escuro. Escuridão total e bota o teu celular no alto aí, porra! Olha o celular no alto! Quem gosta de fazer fumaça? Quem gosta de fazer fumaça? Eu quero filmar agora. Vocês vão sair do chão, já é. Prepara pra sair do chão, bonito. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Eu quero que todo mundo bota o celular pro alto, bota o isqueiro pro alto também, que vai explodir. Olha o isqueiro do alto aí, galera. Só os usuários. Canta comigo agora. Aí. Ventinho. Vem, que vem. Isqueiro pro lado, bota o isqueiro pro lado, bota o isqueiro pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Virou rave. A I get those goosebumps every time. O DJ que ele dá valor, grita, mano! Ô, bruxo! Sai do chão!